Jerusalém, um grito soa a contar, Jesus em breve vem. Como um vento forte ruge sobre o mar, soa a doce mensagem que do céu provém. Esta é a nova que alegria traz, Cristo em breve vem. Os tribos e nações que escravizados no pecado estáis, ó, preparai os corações, ó, porque demorais. Como um vento forte ruge sobre o mar, soa a doce mensagem que do céu provém. Esta é a nova que alegria traz,